illusion. Life can be easy. It's not always well. Don't tell me truth hurts, little girl, 'cause it hurts like hell. But down in the underground, you'll find someone true. Not long at all, but Aqui o rock não para, na Geografia Rock. Take my car, I'm gonna race into the ground. que não para na Geografia Rock. Você está ouvindo Rádio Geografia Rock. Que não para na Geografia Rock. Give me Led Zeppelin foi outra banda de britânica de rock formada em Londres. Em 1968, tinha como na guitarra o Jimmy Page, no vocal o Robert Plant, no baixo e no teclado John Paul e o Johnny, e na bateria o John Bonham. Vamos ouvir agora uma banda daqui do Brasil, Legião Urbana, Tempo Perdido. Aqui o rock não para, na Geografia Rock. Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. A perder, nós aqui o rock não para, na Geografia Rock. We'll be right back.

sua vida uma notícia nobre. Troque seu cachorro. Troque seu cachorro. Troque seu cachorro. Troque seu cachorro. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Tem muita gente por aí que tá querendo levar uma vida de cão. Eu conheço um garotinho que queria ter nascido pastor alemão. Esse é o rock despedida pra minha cachorrinha chamada sua mãe. É pra sua mãe. É pra sua mãe. É pra sua mãe. É pra sua mãe. Esse é o rock despedida pra cachorra sua mãe. Seja mais humano. Seja menos canino. Dê guarita pro cachorro, mas também dê pro menino. Senão um dia desses você vai amanhecer latindo. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Sem parente, sem carinho, sem rango, sem cobre. Deixe na história de sua vida uma notícia nobre. Sua vida uma notícia nobre. Aqui o rock não para na Geografia Rock. Aqui o rock não para na Geografia Rock. Passo o dia inteiro imaginando meu bem. Cama, no chuveiro, no trama, pra sempre estar uma vez. É uma neurose, uma overdose. Sou dependente do amor. Meus amigos dizem que essa coisa vicia. Andar até jurando que era anorexia. É uma neurose, um overdose. Sou dependente do amor. Baby, meu corpo dá de paixão. O mel e limão. I'm there, I'm there. rock. Geografia Rock. Behind propaganda, for information. my son to believe in that man. Racist human being, racist while we live. Shame and regret of the pride you once possessed. War for the resources. War for the o rock não para na Geografia Rock. Aqui o rock não para na Geografia Rock. Noites de segunda a sexta e no domingo da Rádio Geografia Rock, você ouve Rock Hour, com o surgimento no final dos anos 70, como um amálgama do Hard Rock, pop rock e rock progressivo, com forte presença de melodias. De segunda a sexta, às 23 horas. E no domingo, das 20 horas até a meia-noite. Bom demais! Aqui o rock não para, na Geografia Rock. A galera quer. Ei, José, vou te contar o que a galera quer. Quer curtir um Bob sossegado e uma grana pra valer o rolê. Fim de semana quer tomar um trago, curtir um rock, samba, bocoré. Ei, José, vou te contar o que a galera quer. Party, sábado, 22 horas. Duas horas com o melhor do rock das pistas de danças. Pra começar a tua balada de sábado à noite, na Geografia Rock. Rock Party. We'll be right back. Geografia Rock. So many things that I wanna say. You know I love

que não para na Geografia Rock. Geografia Rock. How long I have walked

the far side of the ocean. If I put the wheels in motion, and I stand with my arms behind me, and push another door, could you find me? Would you kiss my eyes? Lay me down. Is silence easy to be born again? To be born again. Standing with the look of avarice, talking to Hugh Ledger, showing pictures on the wall, whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. Clean clothes, putting on his little red shoes. Seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes, pointing a finger at me. Look straight at you.